vida leva muitas pessoas a situações inesperadas, tá ligado? Tá ligado. O principal é você saber que você pode ser o que você quiser. Mas às vezes a gente é o que nunca quis ser. É muito mais claro que a luz que ilumina a terra. Escuro total, breu, o mal que domina essa era. Falsos profetas que deturpam e alimentam o lado B. Esse é só o primeiro ato de tudo que você vê. Do pobre que se levanta cedo e faz sua primeira oração, pra que o dia seja proveitoso e renda, né não, irmão? De sua esposa que mal dorme, rezando pra ele não ser assaltado. Antes que ela pense nisso, ele já ouve mãos ao alto. Enfiam a mão no seu bolso e arrancam a sua carteira. Perde todos os documentos e a identidade, que já não é a primeira. Quando é abordado pelos homens, não consegue se explicar. Sem seus documentos, como é que pode se identificar? É rebocado como suspeito num carro chapa fria. Tirado de tempo pelos homens, o delegado que ainda ria. De suas roupas, do seu sapato, a falta de um dente. Humilhado e xingado, louco, pelo tenente. Mais um merda socado na merda do sistema. Sua foto no pasquim já virou problema. Rotulado de ladrão, safado, cramunhão. 2 meses no xadrez, curte sua primeira rebelião. Se mija todo de medo, nunca viu tanto maluco armado. Queimava o seu colchão e suas sandálias, agora tá descalço. Daqui a 2 dias é aniversário do seu filho mais velho. Queria dar de presente pro moleque doido, um Aurélio. Pra que no futuro ele não fosse só mais um preto sem documento. Abordado pelos gambé, véi, nunca, nem por um momento. Pra estudar e ser alguém nessa merda de vida. Aí doido, a rebelião continua, volta firme. Os homens vão invadir, uma lágrima corre no seu rosto. Sabe que quando eles entrarem, os cães vão morder o seu corpo. Vai ser infectado por doença que seu organismo não consegue combater. Vai ficar doente, magro, vai apodrecer. Algemada, uma maca no hospital público qualquer. Nem polícia no corredor, louco, precisa ter, sabe como é que é? Pois seu corpo já tá cheio de manchas e feridas que não cicatrizam. Não consegue nem ficar de pé, te imobilizam. A visita de sua mulher e filhos faz seu coração estremecer. Olha pros dois lados do corredor e não os consegue ver. A luz que todos temem aparece no teto do quarto. Mas um se foi, um abraço. Já não tem a mesma cabeça de gelo. Só pensa em vingança, 13 anos, vai arrumar um ferro, o primeiro de sua vida. Muita atenção, vai ser manipulado então. Seus sentimentos estão à flor da pele, vai explodir então. Chega aquele molequinho que fala que pode te ajudar. Tira da meia um bagulho, pronto, vem pra te chavar. Guardanapo vira seda, na quebrada apelido Leda. Sua vida vai ser outra a partir dessa sexta-feira. Olho por olho, dente por dente, assim pensa o moleque. Chapado, rodeado de bandido, seu primeiro beck. Fez o efeito esperado, se sente mais homem do que é. Ferro na cinta, na noite, com os doidos vão dar um rolé. Entra num Galaxy 69 branco que quebra rocha. Acha que tem todo o respeito, outro maluco faz suas costas. Primeiro delito, uma fita no posto de gasolina que só tem mulher. Um gerente cabeção, idiota, véi, sabe como é que é? Cheio de atitude, clé, clé, compadre, encosta na parede. Os olhos vermelhos de sangue, véi, ele tá com sede. A frentista tentou correr, 2 ecos foram disparados. Um grila com o outro, louco, melhor sair voado. Cai pra dentro do galacão, já preparado pra fuga. Os bandidos não dá mole, pisa fundo, os homens na captura. A dona morreu de vacilo e os doidos sem a grana. O cerco tá sendo fechado, véi, é melhor cair pro gama. Seja como for, só com o pé, via tamanduá. Vamos por aqui mesmo, louco, pros homens não se ligar. Se embrenham no mato, mais um acerto de contas. O moleque vai pagar por não segurar a bronca. Bronca. Desce do carro, moleque. Anda logo, porra, desce desse caralho, desse carro, moleque. Meu irmão, você vai ter que aprender que quando se sai pro crime tem que ter atitude. E você tremeu e azedou a porra toda, velho. Ajoelha, doido. Vambora, porra, ajoelha logo nessa porra desse chão, moleque. Aí, quem sabe na próxima encarnação, moleque, você vem pra ser bandido, pode crer. Aqui, moleque. Tu veio só pra morrer, ó. Então confere aí.